Fala galera, aqui é o Ari, a gente está gravando hoje aqui o primeiro podcast do nosso Pay-Per-View. Eu tô aqui com o Eli e com a Jota, beleza galera? Fala aí, galera. E aí, pessoal, beleza? Bom, a gente vai fazer esse podcast aqui, o tema dele é o lançamento das cards de Ixalan. E a gente está fazendo dessa forma, da última vez a gente fez através de um vídeo no YouTube mesmo, né? O Eli que fez a análise da coleção. E dessa vez a gente resolveu fazer em forma de podcast, né, não, Eli? Eu fiz uma parte da análise, né? A parte em textos. Eu achei que ficou muito maçante, na verdade, né? Ela ficou pesada. A gente gastou um bom tempo, né, analisando cartas que boa parte não vem em jogo. Nem tanto por não ver jogo, mas por não ter foco para o pobre em si, né? Então, a gente acaba avaliando um monte de carta, os procurantes querem ver alguma explicação sobre as cartas e no final, elas nem participam, né? Então, nem fazem parte aí do formato, né? Para quem não sabe, da última vez, né, o Hora da Devastação, a gente fez um post no blog, né? Daí o Eli comentou sobre todas as cartas comuns, fez um comentário rápido, e depois, se não me engano, fez um top 3 no canal. E daí a gente já queria, desde quando a gente começou a falar sobre o projeto, o Pay-Per-View e tal, a gente sempre gostou muito de escutar podcast, não só de Magic. E a gente já tinha ideia de fazer um podcast, né? Então a gente está testando agora aí para ver se vai ficar legal. E a gente vai subir aí no YouTube e vamos tentar compartilhar também em outra plataforma aí, né? Certo? Certo. Beleza. Mudar um pouco para a gente ver como é que vai ficar, se ela vai ficar mais dinâmica e, de certa forma, mais útil, né? Né, acho que fica mais descontraído também, né? Vamos ver. Sobre o Ixalan, né? Eu tenho aqui algumas notícias, alguns dados, na verdade, que eu peguei no documento de pré-release do Magic, da coleção. Então, hoje a gente é dia 21, né? A gente está gravando aqui, ainda não aconteceu o evento de pré-lançamento, que vai ser no dia 23 e 24, mas existe uma possibilidade da gente subir esse podcast só depois dessa data. Então, se você estiver ouvindo aí depois do pré-lançamento, é porque a gente lançou depois, aí não teve tempo de editar. Mas daí, logo depois, a gente vai ter o final de semana de draft, que é de 29 de setembro e 1º de outubro. E depois a gente vai ter o Game Day no dia 11 e 12 de novembro. Para quem não sabe, o Game Day geralmente é. Geralmente não, né? Sempre é T2, né? Algumas lojas fazem outro formato aí, mas por padrão, por Acho que regra. a parte promocional, né? Todos os playmat, né? A parte de divulgação é voltado para o D2 mesmo, né? Acho que oficialmente só pode fazer T2 aí. Beleza. E daí, a partir do dia 29, né, de setembro, sexta-feira, as cartas de Ixalan já vão poder ser jogadas aí nos formatos construídos. Acho que essa data também no Mall, né, que vai valer pro Pauper também. Eu não sei se é interessante, mas em Ixalan também vai ter a Liga de Magic. Não sei se vocês conhecem a Liga de Magic, como é que funciona. Que cada jogador compra três Buster e ganha um cartão de partida. Vocês já ouviram falar disso? Não. Não, isso aí eu não conheço. Depois a gente pode deixar mais alguma informação. Você tem mais informação sobre isso ou não? Tem alguma coisa aqui, ó. Mandei o link aí pra vocês darem uma olhada aí. Liga de Magic de Ixalan. Isso. Se eu não me engano, isso aí começou no, na edição anterior de Kaladesh. Eu tô lendo aqui, né? Ele fala que a Liga de Magic tem duração de 4 semanas para jogar Magic de forma divertida, sob demanda, em qualquer nível de habilidade. Então você recebe 3 boosters de Ixalan e um cartão de partidas. Bom, vou ter que ler melhor sobre isso aqui. Não sei Basicamente nem como é que é a disponibilidade disso, vão ser todas as lojas, né? na verdade, todas as lojas estão fazendo isso, sim. Pelo menos aqui em São José, eu vi que todas as lojas estão fazendo, né? Ela funciona assim, é três Buster, A Legal tem 4 semanas de duração, ou seja, um mês. Aí você monta um deck com 30 cartas, né? Com os busters que você abre. Aí na semana 2, 3 e 4, você pode adicionar um buster para cada semana, né? É, e depois de 3 derrotas com o deck, você pode adicionar um buster também. E aí é bem bacana, porque daí depois que você soma uma quantidade de busters, aí ganha quem tiver mais vitórias, né? Além de você somar mais cartas na coleção sua, né? Ainda dá mais ânimo pro pessoal jogar, né? É uma notícia Nossa, com interessante, eu não certeza. conhecia não. O legal é assim, é que você pode jogar em loja, né? Encontrar com alguém na loja e ele pega o cartãozinho dele de partida, você pega o seu e vai marcando, ou você encontra entre amigos e vai jogando com ele. Aí se você perdeu 3 vezes contra o seu amigo, você pode ir lá comprar um booster e adicionar no seu deck, e melhorando ele. Então você pode jogar em casa com os amigos, com os parentes e tal, ou você ir numa loja para poder melhorar seu deck. Consequentemente, você monta um deck T2 nessa ainda, né? É, legal. Eu Tá. vou deixar esse link Assim. compartilhado aqui, esse documento que você me passou aqui da Liga Magic, daí quem quiser saber mais é só dar uma lidinha nele. Vou deixar o link lá no vídeo. É, e é um evento oficial da Wizard, né? Lembrando que não é nada assim de terceiros. É uma coisa que a Wizard planejou aí. Legal. Então, antes da gente entrar na análise das cartas de Ixalan de fato, a gente separou aqui o programa, né, de hoje em alguns blocos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as notícias aí do mundo Magic e também a gente vai dar uma pincelada aí no projeto Pauperville, né, falar um pouco do feedback, de como que tá andando o nosso projeto. E, por fim, a gente vai falar um pouco das cartas de Ixalan que podem ver jogo aí no Pauper. Sobre notícias aí do mundo médico, acho que o Eli separou alguma coisa pra gente, né, Eli? É, eu separei aqui no pelo site da MTG, oh, cara, não travei. MTG Goldfish, para falar sobre o metagame. Os mais jogados aí ainda continuam sendo Stomp e Izzet. O Kuldota, que na verdade não é Kuldota mais, né? Ele continua sendo Boros, mas deixou o Kuldota de lado. Na verdade, ele seria um Boros Monarca aí. Então, o Stomp está aparecendo com 34 decks, o Boros com 31 e o Izzet Delver. Na verdade, aqui ele tem várias divisões, mas boa parte delas é o Izzet, o Squad, né? Que usa as lentes nevadas. É, eles aparecem bastante. O Affinity, pelo menos nesses últimos dias, deu uma caída, está aparecendo aqui com 19 decks, mas. É, estão sempre variando, né? Sobe um pouquinho, desce um pouco e continuam aí esses decks, mas sem uma predominância muito expressiva, né? Por exemplo, o Stomp está aparecendo com 13% do meta. Esses dias mesmo eu dei uma olhada, tava bem diferente. O Affinity tava mais para baixo e eu vi que o Mono Blue Delver subiu um pouco também, né? Logo depois do Affinity, o Mono Blue Delver tá voltando aí. Inclusive tá jogando mais que o Tron. É, eu tava olhando as listas para ver se tinha alguma surpresa, mas não encontrei nada muito diferente, não. Não tem. O que me chamou a atenção, na verdade, foi ver Pierce Charm, essa foi uma das novidades que eu vi em vários decks, na verdade. É, foi a única carta assim que destoou um pouco em relação ao padrão aí de Monoblue. Eu vi que eles estão usando Una's Grace. Eu achei estranho o Una's Grace, porque, por exemplo, aqui nesse deck que eu tô vendo aqui, usa 18 terrenos só. É, normalmente precisa de 4 em campo, pelo menos, para o deck tá rodando. Não sei se o Una's Grace vai ser tão útil assim, mas. Eles estão usando 3 cópias de Pierce Charm, né? Que é aquela carta que é um para fazer, você escolhe um, né? Ou a criatura ganha a travessia de ilha até o final do turno. Ou a criatura ganha mais dois menos um até o final do turno, ou o jogador alvo descarta uma carta. Eu acho que só isso que mudou mesmo. Ela acaba sendo a versatilidade também, porque ela funciona bem até com o Delver, né? E com o Spar Golem, né? Ela pode deixar mais agressiva aí também. E se o cara estiver jogando de Izzet, né? Ele dá a travessia de ilha. Sim, tem, é verdade. Tem a travessia de ilha também, pode ser útil, verdade. É interessante aí o Monoblue voltando um pouco, né? Ainda não. Ainda tá em quarto, né? Quinto? Quinto lugar aqui, mas tá voltando. Interessante. Tá, o que me espanta é o Monoblack. Tudo bem que a gente sabe que o Monoblack deu uma caída, assim, mas tinha, na verdade, mais em gosto. Não sei se o pessoal enjoou um pouco. Ele aparece em. Acho que é 13º, eu acho. É. Apenas com 2% meta. É, ele tá bem baixa mesmo. Vamos ver se ele volta aí, né, mais pra frente, alguma carta nova aí, quem sabe. É que o UB, né, quem jogava de Mono Black, acho que agora tá jogando mais de UB control aí que... Isso também. Tá. Você, por exemplo. É, pra falar a verdade, cara, eu sou um cara que sempre quis montar o Mono Black control e até hoje não montei. E acabei montando o Dimir Control, né? Mas ainda vou montar o Mono Black ainda. Acho que agora falta pouca coisa pra terminar esse deck aí. Mas é, eu tenho bastante vontade de jogar com ele aí. Bom, beleza. Continuando falando aí do metagame, só queria comentar do Challenge, né? Que é o campeonato maior aí que tem agora semanalmente no MOL. É, eu tô aqui com o Top 32... Não foge dessa lista que tá como os principais decks. Acho que o único diferente que apareceu aqui é o Tireless Combo lá, né? Ele tá aparecendo aqui, ele fez 5-2. É, ele apareceu aqui, né? Na verdade, acho que ele tá... Teve um 7-0, né, do Stomp. Daí ele tá em primeiro. Daí em segundo, né, seria os que fizeram 6-1. Que tem dois Boros Monarca e um Zed Squad. É, daí depois vem a galera que fez 5-2, daí o Inside Out Combo fez 5-2, então ele estaria em terceiro ali, né? É, se eu fosse pensar dessa forma, você tem razão. Apesar de não conhecer totalmente o deck, mas eu acho que tá bem padrão aqui dos que eu vi jogar, não tem nada muito, muito diferente. Deixa eu até comentar desse Combo aqui, eu achei... Na verdade, não tem muita coisa diferente, mas tem uma carta que me chamou a atenção de ver ela no main deck, que é o Viridian Longbow, que é aquele artefato que você equipa a criatura e ela ganha vira e causa um ponto de dano à criatura alvo, jogador alvo. Normalmente é uma carta que eu vi bastante inside, e o pessoal tá usando ela no main deck também. Acho que até contra próprios Stomps talvez seja uma forma de você se prevenir de outros também, né? E tem várias criaturas de resistência 1, né? Qual que é o nome da carta? Eu abri aqui. É Arco Longo Viridiano, em português. Mas você fala no Inside Out Combo? Essa carta? Tá jogando? Não, no Stomp. Ah, tá. Tô procurando aqui. Falei, vai, não tô achando. Entendi. No Stomp, no 7-0. No 7-0 aqui, né? Isso, esse Viridian Longbow era uma carta que eu via bastante inside. E eu até achei estranho que no site do Stomp ela não tá mais, não tem mais cópia dela. Tá usando só o Scatterfort Archer. É, uma variação aí dessa lista que fez 7-0. Eu vou deixar também o link também na descrição do vídeo desse challenge aqui que a gente comentou hoje. Beleza? Mais alguma coisa desse challenge aí que você achou interessante? Só o Boros Monarca, né, que já não é mais o Dota, mas também não tem nada, nenhuma grande novidade aí, não tem muita diferença. O Squad também tá bem básico. Os Affinity também, o que tem aumentado é só o número da Gear Seeker Serpent, tem variado de 2, 3, 4 cópias. No Affinity, né, que fez 5-2 aqui? Isso. Aí tem gente que tá usando 2, usando 3, mas... Então, acho que essa é a única carta que eu acho que tem variado um pouco mais. E o Metallic Rebuke também, aquele Anula também. Ah, sim. Tem Improvise, né? Que você vira um artefato e ajuda a castar ele. Beleza. Essa da Serpente aqui, eu tenho Affinity também, eu quero testar nela. Até comprei os Terrarium. Pra ficar mais fácil. É que, o cara que tá usando o Terrarium? Esse que fez 5-2? Acho que não, né? Não, acho que o cara que tava... Geralmente eu vejo essa serpente aqui, né? Que quando usa 3 ou 4, usando o Terrarium pra ficar mais fácil de jogar ela. Mas essa lista que fez aqui não tá usando ela, não. Não tá usando o Terrarium, não. Inclusive, ele tá usando só 16 terrenos. Está usando 16 terrenos, né? Daí ele está usando 3 Springleaf Drum e 4, não, 4 Springleaf Drum Quatro. e 4 Prisma Profético. Não está usando o Terrário, É, não. eu sinceramente eu acho que ele vai sofrer de vez em quando com a serpente na mão. É, mas ele fez quantos? Ele fez 5-2, né? 5-2. 5-2. É, teve um top 8 aí do GP São Paulo que tava usando o Terrário, né? Não me lembro quantas cópias, mas ele também usava a serpente. Eu acho a serpente Sim. bem forte, viu? Eu Ah, gosto. não, acho que ela tem que ser usada. Na minha opinião, eu não tenho Affinity, nunca joguei com, mas eu acho que duas cópias é o suficiente, né? Até por essa questão, principalmente pela questão de ser duas manas azuis. É, eu acho que o Terrarium é uma carta útil, uma ou duas cópias eu acho que dá uma ajudada boa. É, eu acho interessante também. Na minha lista eu tava usando Sabe? 3 raios. Eu tava usando uma serpente só e 3 raios, né? Tava gostando também do resultado do raio. Mas eu vou testar a serpente com o Terrário. Enfim, né? Eu acho que sobre campeonatos é isso, né? É, acho que é isso aí. É bom ver alguns decks aparecendo mais, ou é bom ver o Boros Monarca jogando um pouco mais, que ele é um deck, né, sempre teve aí no meta, mas caiu bastante. Agora vendo um jogo com esse Monarca, na verdade é até bom ver um deck com Monarca jogando, né? Porque na minha cabeça o Monarca, o preto lá, ia jogar muito mais na época pela presença do Mono Black, mas na verdade acabou nem É. fazendo tanto sucesso assim. É, ele joga mais aí de side, né? Ou uma cópia só, né? No deck. No... Agora o Boros Monarca tá usando 4 cópias, né? Sim. Ele roda em torno disso, né? Inclusive, existe até um deck preto aí que eu tava pesquisando sobre o Monarca preto, né? Existe um deck preto aí que é o Mono Black Monarca, mas acho que ele não tá fazendo tanto resultado ainda. Tem aquele canal Pauperganda, que eles fazem live no Twitch, não lembro que dia agora. Ele fez um Mono Black Monarca. Eu até achei até que bem consistente. Na verdade, acho que ele fez um Mono Black Monarca e um Rack dos Monarca, mais ou menos a mesma pegada. Eu achei até que interessante, cara. Eu não imaginei que poderia rodar com quatro monarcas, não. Mas o fato dele ser barra 3, né, e ter o Deathtouch, eu acho que segura demais o mid pro late game. Então, se você conseguir controlar bem o começo do jogo, seja remoção pontual ou o Evicar Justice da vida aí, se você conseguir segurar bem o comecinho, eu acho que realmente vai brilhar demais, dar dois draw por turno e vai muito bem. É, legal. É um deck que a gente pode trazer um dia aí pro canal, né? Quem sabe? Pena que as cartas com Monarca no mall são absurdamente, ridiculamente caras, né? O Monarca Preto é tão caro quanto o Monarca Branco? Também é, né? Eu não lembro quanto, mas é meio caro, meio salgadinho também. Deixa eu até ver quanto tá aqui. Não, isso aqui é paper, online. Bom, é 2,86 ticks a preta. Ah, não é. Então, é assim, é caro, né? Perto das outras aí, mas eu acho que o Monarca Branco é bem mais caro, né, não? Fica a dica para quem quiser mandar tics para nós aí. Aceitamos doações. É, É. o branco tá um pouco mais de 6 tics. É caro, né? Daí Cada um. é caro. Fechar um set desse aí vai uns bons reais aí. Aqui tá o set fechando por 25 tics. Beleza, R$ 100, só no. É, para você ter ideia, é mais caro que o set de Pyroblast. Né? Cara, caríssimo. Enfim, Na né? verdade, acho que das cartas jogáveis do Pauper, eu acredito que só perde do Gorila Xamã. Gorila Xamã é caro pra caramba também. Beleza, né? Mas outro dia a gente fala aí sobre esses preços aí, né? É, a gente pretende fazer com o podcast aí com uma certa periodicidade. E senão vai ficar muito extenso aí, né? falar sobre o nosso projeto Pay-Per-View, sobre alguns feedbacks que a gente teve aí durante. Acho que agora a gente está completando 3 meses de projeto. Falo projeto porque a gente tem o blog, né? Tem o canal, tem a página no Facebook e a gente espalha a informação para tudo quanto é lado, né? A gente não fica focado só no canal ou só no blog. Tem o Twitter também, então a gente não decide o que a gente quer, né? Agora tem o podcast, mas acho que é isso, né? Tem que explorar os meios de comunicação aí, aprender a mexer um pouquinho com um pouquinho com outro, ver qual que é o feedback da galera aí. E conseguir atender um público maior também, né? Porque às vezes a pessoa tem mais contato com o Facebook ou com mais com o Twitter, ou a questão do podcast agora também, né? É, a pessoa tá indo trabalhar, né? Coisa do tipo, tá indo estudar e não tem tempo de ficar carregando o vídeo, entendeu? É, vai lá, baixa o áudio, ouve depois tranquilo também, né? A questão do blog, né? Quem tem 3G aí, dá uma lida lá, né? Não precisa assistir o Deck View, mas dá uma lida no blog e até mais completo, né? A gente tá caprichando mais. Sim. Então a gente tá explorando tudo isso aí. Então por isso que eu falo projeto Pay-Per-View, né? Então a gente tem alguns números aqui. A gente tá com 3 meses de canal, né? Deixa eu até abrir aqui a página do YouTube para ver como é que estão nossos números. Estou com ela aberta aqui, já posso adiantar alguma coisa. Ah, então fala aí pra gente, como é que estão os números aí? Hoje, no dia 21, então, a gente está com 150 inscritos e total de 2.937 visualizações. Isso aí. Tá bom, né? Agradecer a galera aí, os inscritos aí. Valeu mesmo aí, galera. Sempre que puderem aí, deixa o comentário aí de vocês, porque a gente leva bastante em consideração aí, né? Como tem pouco comentário, né? Como tem pouca gente ainda, dá para responder todos, dá para avaliar a opinião de todos aí e tomar as decisões aí baseado na reação da galera. Chama em box que a gente conversa. Está todo carente de atenção. Dá like, que a gente aceita tudo. Isso aí, mano. Se tiver carente aí, quiser conversar com alguém aí, ó, chama a gente aí que a gente fala sobre Magic. Isso aí. 24 horas online, te passo o WhatsApp. Então, beleza, eu abri aqui as estatísticas do blog. Tem acesso no mundo inteiro, hein, cara? Brasil, Estados Unidos, Itália, Argentina, Portugal, Vixe, o Caramba, país inteiro tá vendo a gente, cara. nossa, até nas Filipinas. Filipinas, olha só. Achei engraçado isso, que eu não tinha visto ainda. Eu tava vendo bastante do Brasil, da Argentina, de vez em quando dos Estados Unidos. É que brasileiro é igual praga, né, cara? Tá pra todo lado, então é tudo brasileiro que tá vendo a gente. Olha aqui, ele mostra aqui de onde que veio o acesso, né? Aí tem um acesso vindo do Eternal Magic. Eu não sei se foi um comentário que eu fiz lá. O Hack dos Cast também. Acho que eles linkaram a gente lá em algum artigo que a gente fez. Do Facebook é o que mais vem gente, né? Do YouTube também tem bastante gente vindo de lá. Mas enfim, tem É, bastante até acesso, aproveitar, né? você comentou de Hack dos Cast, um abraço pro pessoal do Hack dos Cast, se eles puderem nos ouvir e dar um retorno pra gente, seria muito interessante. A gente sempre escuta eles aí, né? Acho que os três, né, escutam eles. É referência que a gente Sim. tem, né, de podcast de Magic aqui no Brasil. Os caras mandam muito bem mesmo. E é isso, né? Aqui tá com uma média de 300 visualizações, 320 cada deck view que a gente fez, né? Então, o Dimir Flick tá com um É, pouco até fazer um parênteses menos. em relação à Itália, que você comentou aí que está aparecendo relativamente bastante visualização, né? É, para quem não sabe, pelo menos eu acompanho algumas páginas no Face da pessoal da Itália, e eles têm um cenário pauper bem interessante lá, até tem um campeonato grande, acho que é Pauper Gandalf, tipo Armageddon mais Pauper, acho que é alguma coisa do tipo. A gente até divulgou alguns números de um campeonato, acho que tinha dado quase 200 pessoas, ou mais de 200 pessoas. E teve um, acho que foi semana passada, ou esse final de semana que passou, com 138 pessoas, se não me engano. Então. Ele Eu tô aqui. cortou o finalzinho do que você falou aí. Tava falando que o cenário lá na Itália é bem grande, né? Cenário Pauper. forte. E mesmo sendo um país que não é muito grande, né? Você vê a galera vindo de várias cidades. O pessoal sempre comenta das cidades, eu não vou lembrar de todas agora, mas o pessoal vem de distâncias relativamente grandes, 200 quilômetros, 100 quilômetros, só para poder jogar e, pô, o campeonato de quase 150 pessoas, um dia e tal. Eu acho que é bem relevante isso aí também, né? É digno de nota isso aí, né? Aqui no Brasil, né? A gente teve o GP São Paulo e teve 78 participantes, isso? 68? Não vou lembrar, né? Acho que foi por aí. Acho que foi por aí mesmo. Mas a galera conseguiu. 78. A galera mandou bem também, né? Do Pauper. As pessoas que organizam torneios, né? Tem que dar uma olhada aí pro Pauper, porque tem potencial, sim, aqui no Brasil. Dia 3 de dezembro tem o NPL, né? Isso, exatamente. Eu também acho que vai ser um evento grande aí. E a galera vai mostrar. NPL é Liga Nacional de Pauper, né? Tem que falar, porque tem gente que não vai saber que é NPL, né? Liga Nacional de Pauper. Eu acho que quem tá jogando aí o Pauper mais tempo sabe, né? Talvez quem não acompanha muito não vai saber, mas eu acho que já tá acontecendo o quê? Há uns 3, 4 anos, até mais, né? Se eu não me engano, esse vai ser o primeiro ano que vai ser do formato MOL, né? Isso, o primeiro ano. Então, mas assim, que nem eu já jogo Pauper já tem um ano e alguma coisa, mas eu só fui saber o que significava NPL quando a gente começou com o projeto Pauperville, que eu nem sabia o que era NPL, o pessoal falava até no grupo do WhatsApp lá, vou fazer NPL, e eu falei, meu, que merda é essa? eu acho que é interessante, porque às vezes a pessoa joga um bom tempo, aí conhece como Liga Nacional Pauper, ou às vezes nem conhece, às vezes nem sabe o que tem. Tá jogando Pauper e às vezes nem sabe. Pra quem nunca ouviu falar, né, a Liga Nacional de Pauper, e geralmente aí todas as cidades fazem um classificatório, e no final do ano eles jogam lá, né, um campeonato, o final do campeonato, com os classificados. E se tem uma cidade que a loja não organiza, né, não tem loja organizadora, você pode reunir um grupo de amigos e se organizar também pra fazer os classificatórios. Aí você entra lá em contato com o pessoal, né, da liga lá, e eles te explicam como é que você faz para organizar esse classificatório. Que agora já está em cima, mas eu acho que ainda dá tempo, né, de organizar aí, se vocês tiverem interesse. Não, dá sim. Lembrando das datas, então, o campeonato vai ocorrer dia 3 de dezembro, né? Uhum. Inclusive no dia o campeonato estava marcado para ser na loja Epic Game em São Paulo, mas já rolou no Face uma enquete sobre a mudança do local. Se não me engano, ainda não foi fechado o local pela quantidade de pessoas que não ia caber na loja no dia. Uhum. Mas nessa loja ainda, no dia 2, né, um dia antes, no sábado, vai ter os last chance para o pessoal poder participar do campeonato aí no domingo. Então você vai poder ainda ter chance, né? Vai lá em São Paulo, ou quem é da região já pode ir lá jogar e participar do campeonato no domingo. Os 45 do segundo tempo, né? Tentar a vaga. Como todo bom brasileiro, né? Isso aí, acho que vale a tentativa para quem não conseguiu, não conseguiu jogar, né? É uma última chance mesmo, last trial. Bom. Até como última informação aqui, a gente falou de participações, pela página do NPL tem 153 pessoas já classificadas. Vai ser grande mesmo. Realmente o Pauper tem bastante potencial no Brasil aí. As lojas têm que saber explorar, né, esse potencial aí. Beleza, então voltando aqui ao assunto, né, só para a gente fechar certinho aqui, falando do projeto Pauperville, tem uma pauta que a gente separou aqui para passar hoje para a galera, que foi aquelas batalhas que a gente fez, né, que a gente coloca 3 cartas lá no Facebook, né, 3, 4 cartas e pede para o pessoal reagir, né. Então a gente, como o pessoal vai curtindo, vai vendo, a gente compartilha em muitos grupos, né, o pessoal vai curtindo, vai colocando as reações dela lá, votando nas cartas, a gente separou aqui o resultado, né, dessas batalhas aí, né? Então, a primeira que a gente fez foi lá no dia 7 de junho, foi entre o Pounder Brainstorm e o Preordain. Aí aqui no caso, quem ganhou foi o Pounder. Foram 274 reações e 103 curtidas, né, pro Pounder. 88 coraçõezinhos, amei, né? 88 amei. 29 hahaha, que é o Preordain. Então o Pounder acabou ganhando aí entre essas três. Isso reflete não só o poder da carta em si, mas o uso dela, né? O Ponder sempre meio que referência já, né, para os cantrips. O Brainstorm, o Ponder e o Brainstorm para alguém acaba sempre sendo a secundária. E tem os que amam e os que odeiam cada uma, né? O que eu acho interessante dessas brigas aí, cara, é o alcance que dá, né? Para ver como é que o pessoal pega bem com isso, com essa brincadeira que a gente começou a fazer aí. Você vê, esse é o primeiro que a gente fez, atingiu mais de 5 mil pessoas, cara. É gratificante demais pra gente, o pessoal reagindo, pá, brincando junto com a gente. Dá gosto da gente produzir mais. Então isso é muito bacana. Galera, quanto mais vocês fizerem, mais a gente faz. É, legal o comentário, né, da galera. Que teve tudo isso de reação e o comentário foi briga pra todo lado, né? É, as tretas. E as tretas também, né? É. As tretas é o melhor, né? É fight, né? Fight. Inclusive, eu queria mandar... inclusive, eu ia mandar um abraço pro Rafão aí, que ficou bravo com o rapaz que falou que o Brainstorm é ruim. Ficou indignado. Queria morrer. Rafão? Rafão é treteiro. Beleza. Daí, a segunda disputa que a gente teve, já foi no dia 8 de junho, foi entre o Peso Morto e o Disfigur. Também é uma... um fight legal aí. Aí foram 147 reações e esse aqui foi bem disputado. Quem ganhou foi o Disfigur, né? Com 59, mas o Peso Morto ficou com 51 curtidas. Então, realmente o pessoal ficou bem dividido aí entre essas duas emoções aí, costume do preto. Lembrando que essas postagens aí não é feita só na nossa fanpage, né, cara? A gente espalha que nem vírus, né? Que nem a gente brinca, né? Ah, vamos espalhar o vírus aí. A gente compartilha. Vai todos os grupos de médicos que a gente conhece, vai pra Argentina até, tudo que é pauper, tudo que é médico, a galera pega bem. É. Tem gente que vota que nem joga pauper e os caras votam porque gostam da brincadeira. E eles não têm noção, né, de como que fica esse resultado aqui, porque acho que só a gente consegue ver todas as reações, eles acabam vendo no grupo que eles estão ali, que foi compartilhado, mas esse total aqui, né, acho que só... Por isso que a gente tá divulgando agora aqui no podcast também, pra galera ver quem que ganhou aí. Aí o terceiro fight que a gente teve aqui foi de Burn, né? Qual era o Burn Drop 1 que a galera mais gostava depois do raio, né? Daí aqui agora eu vou... Deixa eu ver o nome dessa carta aqui, como é que é o nome dessa carta? Blazing Salvo. É, tem o Blazing Salvo, o Chain Lightning, o Love Spike e o Shard Volley, isso? Shard Volley, isso. Salva de Cacos. Daí aqui o Chain Lightning ganhou disparado aqui com 67 votos. Foram 139 reações, né? 67 só aqui do Chain Lightning. Teve 17 curtidas aí, né? Que é o Blazing Salvo. 22 aí pro Love Spike, que acabou ficando em segundo, e só 3 votos aí pro Shared Volley. É, uma coisa que o pessoal comentou em alguns grupos é por que a gente não colocou aquela uma lá que tem suspende, como é que é o nome mesmo dela? Eu não vou lembrar agora. Rift Bolt. Isso, aí a gente não colocou Rift Bolt porque o drop dele é 3, né? Apesar de todo mundo fazer ele como drop 1, mas o drop dele é 3, né? É o custo de suspender que é 1, né? Mas com certeza se a gente colocasse aqui, ia receber bastante voto. Inclusive, eu acho que até mais que o Chain Light, hein? Teria potencial para receber mais voto. Ah, eu acho que ficaria... Se fosse considerar o custo de suspender como drop 1, provavelmente ela ganharia. É. Ela ia ganhar deslavado, né? Ela é o segundo raio, né? Às vezes você tem raio e ele na mão. Você faz ele para poder dar no segundo turno 6 de dano, né? É. Mas se bem que eu prefiro o Chain Lightning, viu? No Pauper, eu acho que o Chain Lightning joga mais. É que normalmente você vê isso aí, você já pensa no Burn, né? Diretamente pensa... no Burn. O Chain Lightning ainda é possível você usar em outros decks, né? Uhum. Mas foi esse daí. E por último, ainda tem mais dois aqui. No dia 4 de julho, a gente fez um de hate de cemitério, né? Daí foram 143 reações, 34 votos para o Nihil Spellbomb. Quem ganhou foi o Relíquia de Progênitos, com 54. Depois o Fada Macabra ficou com 12 aqui, né, votos. E com apenas 2 votos, o Banquete dos Escaravelhos, isso mesmo. E por último, a gente teve os pump aqui de criaturas, né? Que é drop 1 também. A gente teve o Crescimento Desenfreado, o Hunger of the Hallpack, é isso mesmo? E o Groundswell. Tô vendo as cartas aqui, mas aqui tá com na minha tela tá com a resolução bem ruim. Mas eu tento lembrar o nome aqui. Daí nessa daqui a gente teve pouco envolvimento da galera, né? Mas quem ganhou foi o Crescimento Desenfreado. A galera votou mais nele aí. Nos comentários eu lembro que elas falaram... Que é a menos usada dos três, né? É, que é a menos usada. Mas a galera gosta mais dela porque é um pra fazer e mais três, mais três. Independente de condições, ela né? Ela não tem circunstâncias, né? Uma precisa morrer, outra precisa entrar terreno. E ela é sempre uma, três, três, né? Mas é até final do turno, né? As outras duas é permanente. Né? A outra não é permanente, não. É mais quatro, mais quatro, mas não é permanente. É, mas eu achei engraçado também. Que nem ele falou, a menos jogada foi a que ganhou. É que a galera gosta dela aí por ser mais antiga, não sei, talvez. Beleza. Acho que agora é isso, né? A gente pode partir aí para a análise das cartas, né? Só complementando aqui, então, as informações da coleção de Ixalan, né? A gente vai fazer a análise das cartas comuns. A coleção de Ixalan, ela vai ter 279 cards, sendo 20 terrenos básicos, 101 comuns, 80 incomuns, 63 raros e 15 míticos raros, certo? E ainda tem 10 cards, né? Exclusivos de decks de Planinauta. Você sabe me dizer se esses cards, qual é a raridade deles, desses 10 aqui? Não sei, mas eu já vejo. Mas se não me engano, tem de tudo. E eles podem jogar Pauper normalmente? Podem, né? Podem jogar Pauper, jogam T2, podem jogar T2 também. Na edição anterior, saiu um terreno que era incomum na edição, e ele saiu como comum. Eu não lembro, só por causa da arte, tipo assim, o terreno tava 25 centavos e esse um que era exclusivo de Dual Deck tava tipo 5, 10 reais, só porque ele era comum e na edição ele era incomum. Era um terreno dual que entrava, dual não, né, ele girava mana de uma cor ou de outra e entrava virado, era tipo um portãozão da vida, assim, ele tava absurdo de caro. É, porque é mais difícil de tirar, né, tem menos tiragem. Mas as lojas vendem aí, né? Essas cartas aí como avulsas, né? Só que é um pouquinho mais caro. Vende, vende. Inclusive, acho que tinha um zumbi de 10 reais também, que era comum, que vinha assim. E na época tava tendo decks de zumbi. Era um zumbi preto que tava 10 reais só porque ele era dessa coleção, realmente. E eu acho que ele ia jogar T2. A galera tava especulando se ele jogaria T2 ou não, e ele já tava 10 reais. Falando, só respondendo aí que você comentou, então nós temos duas cartas mítico rara, que são os dois Planinautas, são duas cartas raras, duas incomuns e, se eu não estou ruim de conta, quatro comuns, incluindo dois terrenos. Beleza, daí a gente, complementando ainda a informação de Ixalan, né? O Jace do deck de Planeswalker é melhor do que o Jace da coleção. Ah, tá. Enfim, completando aqui, né, coleção de Ixalan, ela vai ser baseada em quatro tipos de criatura, né, que são os vampiros, os piratas, os dinossauros e os tritões. E temos também as mecânicas novas, né, vai ter explorar, né. Uma observação é que vai sair vampiro branco e tritão verde, né. Tritão verde nunca teve? Acho que vampiro branco já tinha, acho né? Acho que não, acho que era só branco e azul E uma outra observação é que agora os vampiros, eles todos têm uma temática meio religiosa, todos eles seguem uma religião. Entendi, são os vampiros da Legião do Crepúsculo, né? Isso. E por ser branco tem essa parte aí de religião. Beleza, daí estão falando sobre as mecânicas, né? Tem a explorar. Vocês chegaram a ver a explorar, o que ela faz? Sim, sim. Então você baixou uma criatura, ela tem que explorar. Você revela o topo do seu grimório, né? Você olha a carta. Se for um terreno, vai para sua mão. Se não for um terreno, você pode colocar ela ou no seu cemitério ou de volta no grimório. E a criatura ainda ganha mais um. Isso é explorar. É uma forma boa de rampar também, né? Eu vejo mais como uma forma de tirar terreno do drop, né? Ao invés de você comprar um terreno lá no mid-game, lá onde você está precisando de bicho, você vai comprar terreno. Aí explorar vai suprir essa necessidade, né? Esse bug de mana aí, às vezes que dá em excesso, ou às vezes dá falta. É, você vai colocar o terreno na sua mão e depois você vai comprar outra carta, né? Na hora que, no seu draw, né? A vantagem de você poder escolher se você quer colocar ela na mão ou no cemitério também é relevante, né? Aliás, devolver pro topo ou colocar no cemitério, né? Então, mas se ele for um terreno, você tem que colocar na mão, né? Não, sim, mas se for uma carta que você não precisa no momento, também você pode colocar no cemitério. Jogar ela pro cemitério. Ou se ela tiver uma interação com o cemitério também, né? Sim, sim. Beleza. Temos também na coleção de Ixalan cards com dupla face, né? Tem 10 cards, se eu não me engano. É, as regras de card dupla face continuam as mesmas, né? Do bloco de sombra de Nistred. E agora a novidade é que eles são cards que viram terreno, né? É, acho que os 10 são terrenos. É, essa é a novidade. Tem algumas... São partes do mapa, né? Que a Vraska vai encontrando conforme ela vai descobrindo Ixalan lá. Aí vai revelando as partes de Ixalan, né? É bem bacana a história também envolvida esse flip card aí da edição. É, se tem uma coisa que eles estão mandando bem aí, né? Em Ixalan, é essa parte aí de história, de referências, as artes também. Tão... É o flavor, né? O flavor no final de Ixalan tem sido bem, bem interessante. As artes complementando muito bem a história e vice-versa. Eu acho que as equipes estão trabalhando muito bem nessa integração aí do processo. Uma coisa que eu não vi desde quando eu comecei a jogar é o mapa do plano, né? E Ixalan, eles divulgaram o mapa do plano. Inclusive, tem na nossa fanpage lá, se vocês quiserem dar uma olhada. A gente postou lá o mapa de Ixalan, que é bem bacana, né? Dá para dar uma noção maior. Parece meio que sim a Terra-média do Senhor dos Anéis. É, eu vi esse mapa aí, mas eu achei estranho porque ele tinha bastante neblina, assim, pelo que eu entendi lá, eram umas nuvens e tal, não deu pra ver direito. Não sei se eles vão revelar mais pra frente aí, não sei. Eu acho que é de propósito mesmo, né, porque sempre saem dois blocos, né, então Ixalan e no próximo eles vão e revelam as outras partes. Essas partes do mapa que eles revelaram são as partes que já mostrou na edição, né, nessa parte até agora. Então, acredito que no próximo eles mostrem o restante do mapa todo. Se for descoberto ele todo, né? Entendi. É, dentro do Flavor tem essa busca da Vraska, né? E tem toda a questão dos exploradores aí, né? Os vampiros aí são meio que os exploradores espanhóis nas terras, né? Tem a questão dos tritões aí tentando manter ocultas as coisas, né? Então... essa questão de mapas, né, de descobertas, eu acho que tem tudo ornou bem, né, o negócio combinou muito bem essas histórias, esses pedaços aí, ficou bem interessante. Ficou parecendo aquele filme do Avatar, né, onde o pessoal chega lá para explorar a terra dos caras lá, os azulzão fica querendo proteger. É verdade. É só um comentário assim que eu achei interessante. É, o pessoal falando sobre a arte, né? É, teve galera que reclamou dos dinossauros terem penas e tal, né? Eu não sou um cara que manja muito de dinossauro. Daí teve uma galera mais que curte mais, que falou que realmente tinha. Daí outra pessoa falou, pô, mas como é que você sabe que tinha? Mas parece que tinha pena, sim. E o pessoal do Magic, né, da Wizard, explorou bastante essa parte de pena e tudo colorido e tal, né? Primeiro que a pessoa tem que colocar na ponta do lápis, que nós estamos falando de fantasia, primeiro ponto, né? É, segundo ponto, que ontem eu vi um dinossauro que passou aqui na rua, tinha pena sim, eu vi. Ah, meu, olha o que, que os caras vão comentar, mano. Ah, fala sério, tipo, tanta coisa no médico que os caras podem reclamar. Ah. É, mas assim, o que eu tava falando, né, que eu quis dizer, assim, que eu achei interessante ter essa parte, essa discussão aí, se tinha pena ou não, das pessoas entendidas do assunto lá, falando que tinha, tal espécie não tinha. Então, é um negócio assim que tomou uma proporção engraçada, eu achei. Inclusive, tinha gente falando que tava parecendo chocobo, os dinossauros. É verdade. Eu achei engraçado. Aí, né? Se não me engano, dizem que as aves são descendentes dos dinossauros, né? Se não me engano. É, falaram que o T-Rex, tinha comprovações que o T-Rex tinha pena, assim, por isso que ele parece um franguinho. É, enfim. O T-Rex parece uma galinha gigante, né? Deve dar um assadão da hora. Não fala de T-Rex que eu lembro da cena da imagem do T-Rex tentando arrumar a cama. Não sei o que você tá falando, não. Nunca viu? Não. Você procura pra você ver. Foi aí também. É, depois eu tento, procuro. T-Rex arrumando a cama? Procura pra você ver. Beleza, vamos continuar aqui só pra não ficar muito longo, né, o podcast. Tem outra habilidade aqui que é o enfurecer. Se uma criatura com habilidade de enfurecer sofre dano de múltiplas fontes ao mesmo tempo... Não, peraí, falei errado aqui. Enfurecer é uma habilidade, né? Que é desencadeada toda vez que algum dano é causado à criatura que tem enfurecer. Daí ela vai desencadear a habilidade. Acho que cada criatura tem uma habilidade, né? Diferente aí. Daí que tem umas explicações da regra, né? Acho que não sei se vale a pena falar. É que assim, se uma criatura com a habilidade de enfurecer sofrer dano de múltiplas fontes ao mesmo tempo, provavelmente por ter sido bloqueado por múltiplas criaturas, né? A habilidade de enfurecer é desencadeada apenas uma vez. Então, pode ser uma dúvida, né, que a pessoa tem aí durante o pré-release e tal. Por isso que até recomendo que a pessoa leia esse release notes aqui da Wizards. Tem em português. É só entrar no site da Wizards e baixar ele lá. E ele tem todas essas regrinhas novas, né? Todas essas dúvidas. Criatura... O enfurecer é naquela ideia do dinossauro. Você mexia com o dinossauro, né? O flavor do enfurecer é esse aí. Ah, é, né? Inclusive ele fala assim, né, que a única coisa melhor que um dinossauro é um dinossauro enfurecido. Beleza? Daí tem uma outra habilidade aqui, né, outra mecânica, que é o Rage. Eu não sei se é Rage ou se é Ride que fala, mas era uma habilidade que já apareceu anteriormente em Khans de Tarkir, em português. Beleza, ela voltou aí alguns piratas agora, né? Você lembra o que ela faz? É, basicamente, toda vez que uma criatura atacou, e aí o raid, normalmente ele vai ser numa criatura que entra, se uma criatura... Atacou esse turno, se essa, né, criatura entrar em campo e você tiver atacado, vai acontecer alguma coisa, né? Vai desencadear essa habilidade do raid. É isso mesmo. Por exemplo, tem uma aqui que quando você se a criatura entra em campo de batalha, se você já atacou com uma criatura esse turno, o oponente-alvo sacrifica uma permanente. Daí pode ter várias habilidades diferentes aí que são desencadeadas. Beleza? Mas são todas nessa ideia. É. Temos veículos também, né? Nessa edição de Ixalan. Imagina os dinossauros tripulando os navios, né? Vai ficar engraçado esse flavor aí. É, lembrando que os veículos dessa edição não são tecnicamente veículos, são barcos, né? É, mas não dá pra colocar um dinossauro num barco, né? Mas a gente finge que dá. Beleza, depois a gente tem tesouro também. Tesouro, vocês chegaram a ver? Sim, sim. Não vou dizer que é evolução ou subevolução das pistas, né? Bem parecido, né? Então, assim, é um novo subtipo de artefato, né? E ele também é associado aos piratas. E deixa eu ver aqui. Tá falando que há 4 versões de ficha impressa de tesouro, né? Cada um com uma arte de um baú que contém itens de valor de uma das 4 facções. A habilidade é você cria uma ficha, né, de artefato incolor do tipo tesouro. Que você vira ele, sacrifica e ele gera uma mana de qualquer cor. É uma... Pétala de Lótus, né? Que ele gera uma fichinha de Pétala de Lótus, praticamente. É, e por fim, né, teve a alteração nas regras aí dos Planinautas, né? De... Agora eles não falam mais Planinautas, né? Virou tudo Planeswalkers mesmo, né? E usam a regra das lendas também. Agora os Planeswalkers, meio que o tipo dele não faz diferença mais, né? É, exatamente. Agora os Planeswalkers, eles ganharam o super tipo de lendária, né? Então agora você pode ter dois Gideons, mas não com o mesmo nome, né? Então agora vai dar pra você poder montar o Mono Gideon e o Mono Jace da vida aí, porque tem bastante no formato aí os dois, né? Sim, Gideon. Já ouvi muita gente falando, eu acho que é Modern, ele cairia como Modern já, né? Tem Gideon que já tá fora do T2, né? Até o dia que lançar o Ixalan, né? Que na verdade é quando vai estar valendo essa regra aí, já vai ter caído um dos melhores Gideon, né? Que é o de quatro manas lá, que entra estourando, dá mais um para tudo. Beleza, essas aí são as novidades aí de Ixalan, né? E acho que agora a gente pode ir para análise das cartas comuns aí, propriamente dita. Vamos começar aqui Bom. Pelas cartas brancas. Tem alguma carta que você achou interessante ele? Bom, eu vou começar comentando sobre, acho que que mais foi especulado aí, que é o Squadron Rock Vampiro, em versão vampiro, que é o Conquistador da Legião. Acho que esse é o nome em português. Deixa eu até conferir aqui. Ele é duas genérico, uma branca, 2/2. Quando ele entra no campo de batalha, você pode procurar qualquer número dele, né? E colocar na mão. Procurar no Grimório e colocar na mão. É uma carta útil, mas perde muito pelo fato de não ter evasão, né? Até naquele análise do Alex Uman lá, ele comenta, né? É melhor você ter três Squadron Hawk na sua mão no segundo turno do que três Conquistador da Legião no terceiro turno, né? Então, é inegável o fato do Squadron Hawk ser melhor, né? A única diferença dele aqui é que ele é vampiro, né? Então, se você montar um tribal de vampiro, a gente não tem nada competitivo ainda, né, no formato, mas ele entraria aí num tribal. Na minha opinião, o que eu vejo é isso, dessa carta. Mas com certeza aí pra gente do competitivo aí o Squadron Hawk é bem melhor, né? Sim. Claro que o Squadron Hawk tem evasão, né? Esse cara não tem evasão. Squadron Hawk, apesar de ser 1/1, né? O custo de mana é menor também, tem voar. O bom desse aí também, desse vampiro, é que ele é soldado, né? Ele pode entrar alguma coisa com soldado, né? Hitkin, soldado, né? Tem várias listas de Mono White soldados, né? Tem até várias versões de Whitewing voltadas para soldados, né? Mas assim, eu acho que por enquanto não vê jogo, né? Não, acho que. Acho que nessa coleção, acho que nada vai ver jogo por enquanto, assim. Talvez uma carta ou outra Não, aí. de cara, eu acho que não. De cara. Talvez alguma coisa azul, mas também não é nada. Tem uma carta preta que depois eu falo, mas tem uma carta preta que me interessa muito. Tá. Voltando ao branco aqui, mais alguma carta que vocês acharam interessante aí? Paladina da Mancha de Sangue. Ela Tá. é 3 genérico, uma branca, 3/2. Ela entra colocando uma ficha 1/1 de vampiro com vínculo da vida. Então ela é 4 de mana com 4 de poder. É uma carta bem justa, né? Sim. Ela é vampira também, né? Então cai nessa aí de tribal também. Se eu não me engano, tem uma carta que faz algo parecido. Só que custa uma menos, né? Só que não tem. As fichas que ela coloca não tem vínculo com a vida. É o Attended Knight, né? É 3 mana, 2/2 e põe um token 1/1, né? E tem ele tem iniciativa. A carta tem iniciativa, a criatura. E qual que é o subtipo dele, sabe dizer? Não sei se é humano soldado. Acho que é humano soldado. Então, o que difere é isso aqui. Mas é, 4 manos eu achei bem pesado também. Acho que não vai ter jogo, não. É, o problema é ser 4 manos. Podia ser 3 mana, 2-2, entrando, colocando ficha. Não. Beleza, tem mais alguma aí branca que vocês acharam interessante? Eu acho que se o vampiro começar a jogar, a tribo, né, vampiro, se ela começar a entrar no pauper, aquele zelo vampírico que é branco também, acho que jogaria. Zelo. Porque é instantâneo e é uma mana só. É, a criatura alvo recebe mais dois até o final do turno, e se for um vampiro, ganha iniciativa. Ah, entendi, é uma combat trick, né? É. Então, tipo, você não vai perder sua criatura, mas se tiver Death Toll, se tiver qualquer coisa aí no bicho do cara, você bateu com uma 1/1 lifelink lá, né, os vampiros, as fichinhas, de repente abre uma 3-3 com vínculo com a vida, iniciativa. Sei lá, pode ser uma surpresa que o cara não espera, né? É, o que eu acho é assim, a gente tem bastante cantrip, a gente tem bastante combat trick já no formato, acho que... Assim, isso aqui é muito bom no selado, né? É, ah, sim. Selado vai. Até porque essa coleção tem pouco combat trick, né? É, mas acho que no pauper não vai ver nada, não. O AJ comentou a questão de tribal, né? O bloco de Amonkhet trouxe o BW zumbis, né? Agora, com esse salão, você teria um BW Vampiros, né? No Pauper, pelo menos. Pelo menos com cartas em condições de você montar algo, né? É, mais for fun também, você, né? Você tem Mardu, né? É, preto, branco e vermelho. Tem vampiros das três cores agora no Pauper. É, eu vi algumas listas preto e vermelho, né? Já existem, mas é... Nada muito forte também, né? Mas tem uma sinergia, tem... Dá pra se divertir com essas listas aí. Dá pra fazer alguma coisa, assim, interessante. Mas no competitivo, eu acho que não, por enquanto. É, pra quem tá começando, eu acho super bacana montar tribal. Porque a pessoa fica mais à vontade, né? Não tem mecânica muito forte, não tem mecânica muito, difícil de entender, né? Uma carta vai combinando com a outra, então a mesa vai se montando ali. Então, pra quem tá começando, eu acho bacana montar tribal. Legal. Você consegue ter uma certa sinergia, né? Você tem algumas cartas, algumas mágicas que normalmente fazem algum efeito com criaturas daquele tipo, né? Você consegue montar tribais com sinergias interessantes e com a baixo custo, né? É. Então, vamos falar do azul, então? Acho que fechou o branco? Acho que é isso mesmo. É, de tribal, só pra fechar, tem uma carta que diminui o custo de feitiço de dinossauro, né? Convocadora de Kinjali, isso. Lembrando que com essa edição, algumas cartas mudaram o tipo dela. É, tem uma lista, a gente pode até achar e deixar em anexo aí. É, algumas cartas que antes eram lagartos, coisas do tipo, agora viraram todas dinossauro. Então, eu não lembro de cabeça quais cartas são, mas eu lembro que não era nenhuma muito relevante. Mas você tem outros dinossauros também. É, eu acho que vai jogar mais no selado, no T2. Por enquanto, no Pauper, a gente não tem dinossauro suficiente ainda pra montar um tribal, né? Mas é uma carta boa. Se um dia a gente tiver tribal, com certeza ela vai jogar no tribal Pauper. Então, acho que agora a gente pode ir pra azul, né? Bom, de azul, acho que tem uma coisinha ou outra aqui que dá pra ver jogo. Tivemos um ótimo reprint, né? Aliás. Sim, sim. O Spell Pierce, você disse? O Opt, né? Ah, o Opt. É, mas eu acho que pro Pauper ele não vai fazer tanta diferença, né? A gente já tem cantrips aí que são mil vezes melhores. Bem que melhor. Ele. Eu acho que vai fazer um pouquinho de diferença, talvez, no Modern. É. Mas é legal porque tem mais agora no mercado, né? Porque só tinha saído em uma edição antes, né? É. E agora... pintado de novo. Quem tava procurando, essa é a chance. Sim, sim. Inclusive, eu já peguei um set pra se ver jogo no Modern, né? Tava... Beleza, mas eu acho assim, pro Pauper, eu acho que isso é uma carta bem interessante que eu queria falar aqui, que é uma criatura... Piratas Prósperos, né? Ela é 5 manas, né? 4 genéricas e uma azul. 3/4. quando ela entra em campo, cria duas fichas de artefato, né? Do tipo tesouro. Que sacrifica, vira e sacrifica e adiciona uma mana de qualquer cor. Vai render vários combos aí, hein? É, eu tava conversando com ele, né? Ela vai jogar no Esper Família, né, Eli? É, ela vai poder trazer de volta de uma forma mais consistente o Esper Família, né? É, possibilidade aí de voltar a combar infinito, né? É, o pessoal tava até falando, né, que... Eu vi alguns comentários bem no começo, assim, quando teve o início do spoiler, né, a galera falando assim, porra, mas a Wizards Bunny, o Peregrine Drake, depois lança essa carta, tá maluca. Mas eu acho que ela não é tão apelona quanto o Peregrine Drake, né? Acho que ela vai... não vai ferrar o formato, né? Não, não, não. Assim... É igual, por exemplo, alguém descobrir o Tireless Combo, resolveu achar que ele era um deck bom, voltou com ele e começou a jogar. É, eu acho que em termos de fragilidade, o Esper essa carta por Esper Família é tão tanto quanto frágil quanto o Tireless Ouch. Né? Então, assim, é uma criatura, tá lá em campo, ela é passivo de removal, né? E no Esper Família ainda tem o agravante de não ter anula, né? Normalmente não se joga com anula. Então, já no Tireless Out, normalmente você tem alguma forma de proteger, né? O seu combo. Então, eu acho que não deve ser opressor nem de perto quanto era com o Drake. Não. Piratas prósperos não morrem pra raia, hein? Só lembrando. É, tem isso também. É, mas a gente tava conversando sobre o combo, né? Pra quem não conhece... Mas os familiares morrem, né, o AJ? É, então, isso que eu ia falar. Pra ele combar, né? Ele precisa ter dois familiares, né? Pra ele começar a gerar mana infinita. Ou aquele Electromancer também, né? Ele não comba sozinho. Não é só um familiar que ele precisa. Ele precisa de dois. É isso mesmo? Só para quem não conhece assim, como é que funciona esse combo, seria legal explicar. É, o combo consiste em ter duas cartas familiar. É, eu vou até procurar o nome do preto. O branco eu lembro que é o Sunscape Familiar. Acho que o preto é Nightscape. Nightscape? É. É, Nightscape Familiar, né? Então, eles são criaturas que reduzem o custo das suas cores amigas, né? O Nightscape Família é um zumbi de custo uma genérica, uma preta, 1/1. Os feitiços azuis e os vermelhos custam uma genérica a menos para castar, né? E ele tem o... ele ainda regenera. E o Sunscape Família, que é uma criatura branca, ela é uma barreira, né? De custo uma genérica, uma branca, 0/3. Os feitiços brancos e os azuis custam uma genérica a menos para ser conjurado, né? Então, a ideia é você ter uma peça de cada ou duas peças da mesma em campo, né? Duas delas. É, baixar essa criatura. Então, você vai baixar ela pagando 3 manas. E você vai flicar ela depois. Só quando ela entrou, você gerou duas pistas. Então, o flicker já vai custar... já estaria custando 1 só, né? Então, o que acontece? Você vai diminuir sempre o custo de tudo. E vai estar gerando duas fontes de mana de qualquer cor todo turno. E aí você consegue gerar manas eternamente, entendeu? Só que a qualquer momento que uma das três peças for removidas ou o Ghost Flicker for anulado, né? Você volta a parar o combo, né? Então, assim, é um combo consistente no sentido de que você não precisa de tantas peças, né? Só que acaba sendo um pouco frágil no sentido que são criaturas e duas delas são facilmente removidas, né? Os dois familiares. Como a Jota comentou, o Piratas acaba não morrendo para raio, né? Então, o que pode atrapalhar um pouco e as mágicas que poderiam causar mais danos diretos aí normalmente vão ser feitiços. Então, acaba sendo um ponto benéfico para ele. Mas eu não acho que esse combo vai ser tão opressor. Acho. Não parece que isso vai acontecer, não. É, tem que ver. Eu também acho que não. O Peregrine Drake era muito mais opressor. É, até porque o Drake não ganhava só no combo, né? E outra. o Drake sendo Izete, o cara já tava com o jogo quase que perdido quando você chegava no ponto de baixar o Drake com mana para nula, né? Então, não era questão... Não era tipo assim, ah, eu tô perdendo, eu preciso combar, senão eu vou perder. Dificilmente era assim, né? O combar era o fatality do deck, né? É, porque o cara ia removendo as criaturas, ia dando burn nele, voltava o burn, e o cara não anulava nada porque ele deixava a nula pra anular o Drake. Então, acabava que era muito superior o deck mesmo, assim. Bem difícil de segurar o combo. Se você não anulasse o Drake, você perdia. E se você anulava o Drake, você perdia antes, então... É, você perdia antes, deixava mana pra anular ele, deixava tudo pra anular ele, você perdia também. Acabava ganhando de Moldrifter, né? Comprava bastante carta, era... Um deck bem legal. E eu era do grupo Eu Odeio o Drake. Ah, eu cheguei a montar ele, joguei um campeonatinho com ele, mas eu tinha consciência de que era um deck muito opressor, né? Mas na época eu já tinha uma boa base, né, do R. Então, quando lançou o Drake, eu comprei só pra... Já sabia que, já, como disseram na época, né, já nasceu com um carimbo de banido já, né? Na cara. Beleza. Mais alguma carta azul que vocês acham que vão ver jogo? Uma carta que eu gostei bastante é o Mergulhar. Eu achei muito, muito da hora. Tipo assim, custo de mana, o flavor art, flavor texto, habilidade. Eu achei muito da hora a carta inteira, assim. Eu achei ela muito louca. Um azul, a criatura alvo que você controla recebe 0 mais 3 e resistência à magia. Aí é um tritão desviando de um arpão que o pirata lançou nele para poder pegar. E o flavor texto dele é: ver o rio não é o mesmo que ver os peixes. Então, tipo assim, desviei de você, otário. Não, e a arte dela realmente é muito bonita. Eu achei sensacional também. Muito linda. Muito linda. Essa aqui vale a pena pegar um set foil, não vale não, ou ele? Demorou pra você falar isso? Eu gosto de cartas brilhantes. Só pra quem não sabe. Até comentando sobre essa carta, voltando aí o post do Alex Uma, ele fala que essa é uma carta que pode ser utilizada no deck do Tyrell Exalt, né? Porque Sim. ela aumenta a resistência, então você continua causando mais dano e você protege o combo, né? Tem o Hexproof, né? Da resistência à magia até o final do turno. Então, se o cara vai remover a criatura lá, você consegue dar resistência à magia. Eu acho que encaixa tranquilamente, mágica instantânea, um pra fazer. Acho que vê jogo lá, sim. Uma ou duas cópias, ou talvez de side, eu acho que tem potencial, sim. Também acho. Mais alguma carta azul? Não, só a menção honrosa ao Spell Piercing. Sim, e o Spell Piercing, a única observação que eu tenho que fazer é que eu achei a arte antiga mais bonita. Só isso. Essa arte ficou meio... Não gostei muito dessa arte, não. Tá falando de anúncio, a gente tem Cancel também, né? Sim. Cancel já... Cancel já era comum. Já, né? Já é? Era, né? É só o Opt que desceu, né? Isso. E... Não, o Opt também era comum, né? O que desceu foi Iconic Masters, não sei se é isso que você tá confundindo. É verdade. Que desceu um anula lá de Dissolver, se eu não me engano. Acho que é isso que você tá confundindo. O que dá Scry, né? Isso. Isso aí a gente fala depois. Não, a gente vai ficar 5 horas de áudio. Já deve estar grande, né? Na chamada já tem quase 2 horas. Beleza, então vamos para o preto, então, galera. Não sei se a gente esqueceu de alguma coisa. O preto tem aquela que você queria falar, Eli. Deixa eu até achar o nome dela em português para falar. Acho que é Pilhagem Custosa, né? Pilhagem Custosa? Deixa eu ver aqui. Pilhagem Custosa. Ghostly Plunder. Para mim é uma... Para mim e para o Pauper, eu acho que é a... Eu acredito que é a melhor carta, a melhor adição aí, pela questão de que ela já tem um deck, ou pelo menos algumas possibilidades de build, Vamos falar dela, né? É uma mágica instantânea de custo, uma genérica e uma preta. Como custo adicional para conjurá-la, você tem que sacrificar um artefato ou uma criatura e você compra dois cards. Ela é muito parecida com o Altar's Whip, né? Que você basicamente é a mesma coisa, só que você só pode sacrificar uma criatura. O que faz toda a diferença é poder sacrificar um artefato, né? Porque você pode usar ela com o Ichor Offspring. Então ela seria um Perilous Research preto, basicamente, né? Então você abre um leque de poder ter um deck mais consistente com preto naquela pegada do Kuldota, né? Das lendas de artefato, dos Prisma, né? Uhum. Das pedras de mana, né? Então, assim, abrir um leque aí com essa carta. Se for querer foil, eu quero foil dessa também. eu acho que é uma carta que você pode entrar numa build de hack dos Kuldota, ou até tirar o Kuldota, né? Usar só a ideia de artefatos. Eu, particularmente, vou usá-la no Mono Black Artefatos, que estou... Na verdade, ele já tem quase tudo, eu só estava procurando alguma coisa para juntar melhor as cartas, e essa carta tem quase certeza que vai conseguir fazer isso. Vai dar uma potencializada legal com Blaze Fiend, vai ficar bacana, vai ficar bacana. Essa arte é espetacular, né, cara? É tipo a Vraska com uma mão que ela petrificou pra poder quebrar o baú pra pegar o tesouro ali, velho. É demais ela ainda. Só falando mais um pouquinho da carta, ela pode entrar como side também, né? Contra decks aí que tenha muita remoção. Você pode usar ela em resposta, né? A uma remoção. O cara manda destruir sua criatura, você aproveita e já faz em resposta. É uma opção. Eu também achei que faz toda a diferença nessa parte de poder sacrificar um artefato. Ela fica mil vezes melhor com essa adição aí de poder sacrificar um artefato. Faz toda a diferença mesmo. Então, ela junto com essas duas azuis aí, que a gente acabou de falar, né? Eu acho que são as três melhores cartas aí da edição pro Pauper. Ah, sim, provavelmente. Que são as três que talvez vejam o jogo aí. Nessa pegada do artefato tem Sináufragos Desesperados, né? Que é uma genérica preta, 2/3, e ele não pode atacar mesmo se você controla o artefato. Se você montar um Mono Black Artefato, essa é uma carta que pode entrar. 2 manas, 2/3, provavelmente você vai ter outros artefatos, então não vai ter muito problema. Então é uma carta que também pode, não deve ver jogo de uma forma, né, muito forte, mas é uma carta boa aí. Nada muito competitivo, né? Não. Tem algumas nessa cartas... Nessa mesma pegada de pirata, e desculpa interromper, tem a Marcha dos Afogados também, que é uma preta. Você escolhe um, devolve a card de criatura alvo do seu cemitério, ou devolva dois cards de pirata alvo do seu cemitério. Vê se você acha aí. Ah, vi aqui. É o Go Color Change de pirata, né? Eu achei ela bacana, pegando esse esquema dos piratas, né? Mas eu acho que a cor preta, ela tem, no Pauper, né, tem bastante coisa melhor aí pra retornar do cemitério. Ah, isso é verdade. Né? Mas é uma carta que vale a pena aí, a menção honrosa, pelo flavor e tudo mais. Tem uma carta que eu achei interessante, não acredito que ela tenha um lugar certo, que é o Atormentador da Olho Morto. 2 manas, 2/2, que ela tem raid, né? Quando ela entra no campo de batalha, se você tacou com uma criatura neste turno, o oponente alvo descarta uma carta. Numa pegada de descarte, quem sabe... Ela tem a habilidade nova, né? De raid, né? Na verdade, não é nova, é de Kans, né? É de Kans. A detalhe técnico sobre essa habilidade, em inglês era raid, e em português era raid. Onde você viu isso aí? Porque ela tá escrito raid, né? Mas até no Fazendo Nerdice lá, o Elba procurou sobre essa descrição, e realmente existe a palavra em português raid. É alguma coisa em relação à disputa, coisa do tipo. Ah, então tá aí. É uma observação, essa é mais pro T2, essa observação. Cor mágica, né? E coagir no T2. É uma combinação bem forte aí, né? Preto e azul, control, ganhando uma força boa. Coagir, coergir, coação, né? Tem umas 15 traduções. É. Essas três aí que é uma só. Pronto, eu falo dureza, né? É, ó. Nem duro, du, nem dureza, né? Fala dureza. É dureza. O Durez. Durez. Então é uma combinação muito forte pro control, né? Essas duas cartas. Essa imagem realmente é a dureza mesmo, né, pessoal? Né? A arte dela, né? O cara naufragado ali, sei lá. Beleza, galera. Mais alguma coisa preta aí que vale a pena mencionar? Não, acho que do preto é isso aí mesmo. Ah, tem uma que eu queria mencionar aqui. Que é aquela. É uma combat trick dela, né? E tem uma combat streak também. Que dá mais um e menos um, né? Pra criatura alvo. Isso. É uma preta. Logro, o nome dela. Até o final do turno, a criatura alvo que você controla recebe mais um e a criatura alvo que o oponente controla menos um. É. Vocês acham que vão ver jogo? Que vai ver jogo? Vai ver jogo no seu Black Seaside, eu acho. Black Seaside? Poderia, né? Não, tem que ver. É, ela. Ela remove Delver, né? Antes dele flipar. E você ainda pode bater em outra criatura do cara, né? É. Talvez, não sei se vale a pena. É, pra deixar o deck mais rápido, né? Como é mágica instantânea. Tirar o peso morto e colocar ela pra fazer um teste aí. Ou deixar no side aí do Black Suicide. Uma mana pra fazer só, né? É aquele trick de combate interessante, porque... Você faz o cara bloquear e aí no final a criatura dele morre e a sua não, né? É, acaba... pensando contrário. É, acaba que se você der o alvo na sua criatura que tá combatendo com a dele ali, né? Vai ser a mesma coisa com o efeito de seguro, né? Sim. Agora, mas a vantagem é que você pode dar em outra criatura que não bloqueou, por exemplo, e dar mais um pra sua e remover duas, talvez. Não sei. Não, também... Eu tô pensando mais na ideia da sua ficar viva e conseguir matar do cara e ele achou que só a sua fosse morrer. É, acho que dependendo do deck que estiver enfrentando, ela é bem interessante, sim. Mas não sei, não sei. Se eu tiraria um peso morto pra colocar ela de main deck, acho que não. Possivelmente não. É, mas é uma carta legal. Vermelho? Vermelho. Vamos para o vermelho. O que vocês acharam interessante aí? É, tem mais um Destruir Terreno. Destruir Terreno? É três pra fazer, né? Como é que é o nome dela, sabe? Quatro. É, Demolir. Na verdade, eu não sei se é reprint essa carta. Demolish. Demolish? É. Nossa, é. Teve uns 60 reprints já. Então... Teve em Kaladesh ela. Então... Eu acho que o vermelho não tem nada... relevante, eu acho. Tem uma carta só que eu achei interessante que eu queria falar. Que é aquela carta que tem até Enfurecer. Ah, tá. Que dá um raio, né? Dá um 3 de dano no oponente, né? Isso. Caçadores, Coroa de Sol. Isso, esse mesmo. É 6 mana, 5, 4, Enfurecer. Toda vez que ele sofre dano, causa 3 pontos de dano ao oponente alvo. É, até o pessoal tava falando em fazer um Mardu Monarca com ele, né? Só que assim, o custo dele é muito grande, né? 4, 5, 6, né? 6 pra fazer. Além de ser duas vermelhas, né? É. E daí você usando esse Pestilência, né? BW Pestilência, Mardu Pestilência que a galera tava falando em fazer. E você causado. Já é difícil fazer ele Orzhov. Ainda jogar um vermelho com um custo de uma carta custo 6 ainda com duas vermelhas. Muito específico, né? Pestilência com duas pretas, né? Acho que é muito restritivo. É, mas aí no caso, como é que funcionaria esse deck, né? O Pestilência causa dano nele, né? Pode causar até 3 danos e ele causaria 9, né? 9 por turno, é isso? Não, digo que não seria forte. Se for possível fazer... É letal, né? É. Ele causaria 9 mais o dano do Pestilência, né? Que causa dano no jogador também, né? Daí o pessoal tava falando de usar o Undying Evil também. E voltar ele e terminar com serviço. Não sei se funcionaria. É, tipo, tipo no turno 45, né? É, isso aí. Mas eu tenho certeza que vai ter gente tentando fazer ela funcionar. Eu acho com certeza. De vermelho. De vermelho, eu acho que é essa mesmo que vão tentar fazer ter jogo aí. É a única que eu achei também, assim, que pro Pauper pode ter alguma coisinha aí, é isso. Nada mais, né, galera? Teve um Goblin aqui também, mas é um reprint, né? Mas eu acho que também não vê jogo no Goblin. Sim. Se ele fosse um pra fazer, mas ele é três pra fazer. Descarte ele card, nunca jogou e aí nunca vai jogar, né? Eu acho três muita coisa. Pra ser 1/1. E ele morre muito fácil, né? Né, 1/1. É que, assim, Goblins é agro, né? Tem, a maioria é drop 1. Um ou outro drop 2 ali. Então, se ele fosse 2, talvez o pessoal tentasse jogar ele. Mas acho que o único que tem 3... Se ele fosse 3... uma mana, ele seria muito bom, né? É, se ele fosse uma mana, ele seria bom. Daí ele jogaria até no Rakdos Burn. Sim. Goblin Escarafunchador, em português aqui. Beleza, vamos para a próxima cor, verde. Alguma coisa verde? 8 mana, 9-9, não faz nada. essa neblina cegante aí, eu achei legal. Sei lá, se a pessoa começasse a usar no Turbo Fog ela, tá. Ele colocaria algumas criaturas, colocar uma win condition diferente. Tá, deixa eu ler. Além de você prevenir o tanto. Deixa eu ler o que ela faz aqui. Neblina Cegante. Duas genéricas, uma verde. Previne todo o dano que seria causado a criaturas neste turno. As criaturas que você controla ganham resistência à magia até o final do turno. Ela protege bem, né? Protege você e protege as criaturas. Eu achei ela também interessante. Interessante. Se vai jogar, não sei, né? Mas é uma questão de... Porque é três pra fazer, mano, né? Ou sem duas... Se fossem duas, eu jogaria com certeza. Num Elfos aí, né? Você proteger seus Elfos de um Mass Removal. Não, se bem que o Mass Removal não vai dar alvo na criatura, né? Então não adianta nada ela ter resistência à magia. Ah, não. Ele previne o dano que seria causado nas criaturas, não no jogador, né? Então ele protege, sim. Bom, de qualquer forma, o que o Elfos hoje tem pra proteger de Electric, por exemplo? Ele tem um encantamento, não tem? O Spider Silk Armor. Que dá. Talvez esse aqui pudesse entrar no lugar do encantamento, mas se bem que o encantamento é melhor, porque você não precisa ficar com mana aberta pra usar, né? Você baixa o encantamento lá e suas criaturas estão protegidas. Protege sempre, né? Esse aqui você vai ter que ficar com a mana aberta pra fazer a resposta, então eu acho que não vê jogo mesmo. Isso são 3 manas, né? Mas é uma carta legal você proteger suas criaturas, né? Todas. Não, é uma opção, né? Então, de verde a gente falou de Neblina Cegante. Tem cartas assim com possibilidades interessantes, né? Tem habilidade de explorar nessa Adivinha de Xali. Tem a Guardião de Jade, que é uma 4 mana 2-2 com resistência magia e ela pode virar 3-3, né? Uhum. Mas eu acho que relevante mesmo. Tem o Novos Horizontes, que é um encantar terreno. Quando ele entra em jogo, você põe o marcador mais uma criatura alvo que você controla e o terreno encantado vira e adiciona 2 manas de qualquer cor sua reserva de mana. É uma correção de mana aí interessante. Eu ouvi o pessoal falando aí que o verde tá forte no T2, né? Mas sim, sim. Acho que no Pauper nem tanto. Não teve muita coisa, não. Tem mais um daquele que faz a criatura lutar, né? Ah, sim, sim. Então, esse daí, qual que é a diferença com o que já existe? Você sabe me dizer? Ele é melhor porque ele é instante, mas ele é pior porque não dá benefício nenhum pra criatura. O que a gente tem hoje, ele dá +1/+2 pra criatura alvo. Entendi. E é feitiço. Então acho que a galera vai continuar usando feitiço, né? Se for instante, tem... Não, o outro é feitiço também, o Prey Upon. Só que ele é uma mana. Então, assim, não sei se tem... É uma opção, entendeu? Dá pra pensar alguma coisa do tipo, mas não acho que seja uma opção imediata. Quem usa esse tipo de combat trick é o Stomp, né? O Stomp usa. Beleza, então, galera. Tem mais alguma carta verde que você quer falar, ou a Jota? É o comungar com os dinossauros. Vocês comentaram sobre ela? Não. É, você vai olhar os 5 cards do topo, você pode revelar um card de dinossauro ou terreno, colocar em sua mão e coloca o restante no fundo do seu grimório. Mais uma tribal, e é uma, né? Mana só. É. É, se você conseguir fazer um tribal de dinossauro aí... É, se tiver dinossauro, com certeza essa joga. Ou algum ramp, né, que você queira pra poder pegar terreno também, né? Você dá aquela tirada de coisas do topo que você não queria. E no verde não tem muita coisa assim, né? É, mas acho que tem uma melhor, que é comungar com a natureza. Acho que é o mesmo custo e é uma, um card de criatura. Mas esse é um dinossauro ou um terreno, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que são... o custo é maior. É, custo 1. É... feitiço, né? Olha o 5 do Grimório. Você pode revelar uma criatura e colocar na sua mão. É, a vantagem do outro é que você procura um terreno também, né? Uhum. Entendi. É, se você quiser terreno, né? Mas eu acho que se quiser terreno, tem outras melhores também, né? Tem Agitações do Passado que busca o terreno do Tron, né? Mas é diferente. É. É. É, com as lentes do Tron dá pra você poder colocar os dinossauros lá, né? São pesadão, não fazem muita coisa. Ah, eu acho que... mas são corpudos, né? Mas aí você vai ter as lentes do Tron, você vai querer colocar o Aniquilar, né? Ah, teve uma carta, você falou do Tron aí, eu lembrei de uma carta que eu tinha achado interessante. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ela é vermelha, a gente já passou pelo vermelho, mas... que é uma que você ganha o controle da carta do oponente, é o Sequestrar. A gente já tinha alguma coisa comum que ganha o controle da... da criatura-alvo até o final do turno? Ela ganha ímpeto? Ato de traição. Esse Sequestrar acho que já é... reprint? É reprint, né? Não sei, eu achei interessante porque no meu Commander eu uso, mas é, eu uso coisa em comum. É, ele é reprint de Kaladesh. Kaladesh. É que ele falou ato de traição. Procurei ato de traição. É Act of Treason também. Então já tem bastante coisa dessa, desse tipo, né? Comum, né? É, o ato de traição é até melhor porque é uma vermelha só. Uma vermelha e duas genéricas. Você falou de Tron, né? Eu achei que alguém poderia tentar usar isso contra Tron, mas como já existe, né? Ninguém usa pelo jeito. Beleza, eu acho que então fechou, galera. Tem um equipamento legal. Então fala dele aí. Ah, tem mesmo, verdade. Eu não passo aqui na lista. Mas é... Lâmina de Alavanca. Lâmina de Alavanca. Um para fazer, criatura equipada recebe +1/+0. Toda vez que a criatura equipada causar dano de combate a um jogador, cria uma ficha artefato tipo tesouro, né? Que você sacrifica e adiciona uma mana de qualquer cor para sua reserva de mana. O equipar dela é 2. Se o equipar dela fosse 1, ia ser um monstro de carta, cara. E eu ia colocar até no meu Affinity do Modern. Ela é muito forte, cara, se fosse equipar 1. Porque com custo 3, né, 1 e 2, eu faço o chapeamento, né, uhum. No Modern. Que é 2 e 1 pra equipar. Se aí fosse 1 e 1, putz, ia ser um monstro de carta. Com certeza não ia ser comum também. É, mas ela tem que ser dano de combate, né? Não pode ser o dano, por exemplo, do Termo Alquimista. Imagina? Ah, sim, aí, putz. Mas, sei lá, né? Mas, é, mas com aquelas criaturas que só pode ser bloqueada por 2 ou mais, né? Então, vai ser bem forte. Aquele... é, até citando de novo o texto lá do Alex Uma, ele comenta dessa carta e faz a comparação com um deck de outro formato. É o Legacy que você falou, né, Jota? Que é aquele Call Blade. É, sim. Que joga com a menina que fica buscando os artefatos. Isso, é. No Pauper tem algumas versões de Azorius que nessa pegada, né, usando o Squadron Hawk, o Trinket Mage, e essa carta pode funcionar muito bem, porque ela pode ser tutorada pelo Trinket Mage, né, por ser custo 1, e te gera mana, é, se você causa dano de combate. Uma das cartas que normalmente causam dano é o Squadron Hawk ou alguma outra carta com evasão, principalmente branca. Ou o Mudrifter, por exemplo. Então, acho que é uma carta e pode, assim, é mais promissora, né, do que realmente consistente com uma temática ou alguma build já do formato. Mas é uma carta que pode aparecer legal aí. Imagina Izzy jogando com Delver. Delver batendo 4 voando e ainda te dando no turno pra você poder fazer as coisinhas do deck. Puta merda, vai ficar muito forte. Num deck de controle, algum deck de mid-game, late-game, você poder adiantar isso é sensacional, né? É, você vai bater e ainda manter mana aberta ainda. Todos isso é muito forte. É que nem você falou, né? Se o equipar fosse um, ela ia ser muito OP mesmo. Equipar dois tá deixando ela ali justa, né? Sim. Antes de acabar a análise aí das cartas, eu só queria fazer uma observação, que acho que já vem acontecendo nas outras coleções também que entram, é o fato de você não ter muitas cartas relevantes em colores, né, artefatos, veículos agora que são cartas mais novas, e principalmente cartas multicoloridas comuns, né? Você não vê mais isso, né? Faz tempo que. Assim, teve veículos ali em Kaladesh, né? Sim, Alguns sim. comuns. Mas em cards multicoloridos mesmo tá difícil. Bom, galera, acho que finalizou então, né? Sim. Mais alguma coisa na pauta aí, ô mediador? Acabou aqui. Não tem mais nada. Estamos no fim. O que vocês acharam aí de brincar de fazer podcast? Eu gostei Eu da achei da brincadeira. hora. Hã? Gostei. Gostou? A gente não vai passar muita vergonha, Gostei da não? brincadeira. Vamos. Bom, beleza. Espero que a galera goste aí. Espero que a qualidade fique boa também, né? A gente tá fazendo pela primeira vez aí, testando por Skype. E se não ficar boa, depois a gente tenta melhorar no próximo. Eu acho que não vai ficar 100% agora nesse primeiro. Até já pedi desculpa já pra galera aí de antemão, né? Antemão não, né? Essa galera chegou até aqui, final do áudio. Se chegaram Porque. até aqui, não ficou tão ruim, né? Né? Parabéns pra você que conseguiu chegar até aqui. É Nos porque ouviu até até. eu tô cansado. Nossa. A gente pensa que é fácil fazer, né? Mas a gente acaba divagando do assunto, vai falando de outras coisas, vai falando quando vê, tá enorme. Mas eu acho que foi legal. A gente Falando conseguiu. nisso, eu nunca faço isso. A gente conseguiu passar o que a gente queria, né? As informações que a gente queria passar pra galera aí. Até mais do que a gente queria, né? A gente foi inventando coisa na hora pra falar aí. Então, valeu mesmo aí, galera, que acompanhou até agora. E deu feedback pra gente aí desse tipo de mídia. Porque se vocês gostarem, a gente faz mais aí. A gente tenta. Pelo que eu vi que todo mundo gostou de fazer, então a gente tenta fazer com mais frequência aí pra vocês. Falando de outros assuntos também, né? Não só de lançamentos. Mas a Não, princípio. até esses podcasts menores, né, para a gente falar sobre o formato em si, né, conversar sobre alguns decks, às vezes dá para entrar mais nesse detalhe, né? Isso, é. Inclusive, sei lá, a gente pode ter um monte de ideia. Depende mesmo da galera comentar aí, dar ideia pra gente, que como a gente tá animado aí, né? Tá motivado. Se quiser que a gente comente dos flavor, comente mais, né? História das cartas, porque o que é bacana de Ixalan foram as cartas, as imagens, as animações, né? Que teve carta que saiu com animação aí também. Se o pessoal quiser que a gente comente sobre isso também, é bom dar o feedback. Isso aí. Então, valeu, galera. Vamos ficando por aqui. Falou. Falou, Valeu, tchau, tchau. galera. Obrigado. Aguardamos o comentário de vocês aí. Fui. A Jota, despede de novo porque eu cortei você. Ô, galera, falou, tchau, tchau.